tem jogo na SEGA que faz tudo errado. Chegam ao ponto de errar o nome dos personagens mais importantes. Aquele bando de farsantes resolveu me chamar de Igu. Igu. Igu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Meu nome é Egli. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Tem jogo na SEGA que faz tudo errado. Chegam ao ponto de errar os personagens mais importantes. Aquele bando de farsantes. Aquele bando de farsantes resolveu me chamar de Igu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Igu, seu cu. Seu cu.